안녕하세요, 여러분. Olá, pessoal. Todo BetaCast é um idioma diferente. Cruzes. Temos que padronizar isso. Aqui quem vos fala é a Quiet Little Reader, ou só Quiet, em mais uma aventura betalística, juntamente com a nossa voz mais camarada, Lucas. Solta o verbo. Olá, meus camaradas. Aqui é o Lucas e essa é mais uma edição do BetaCast. E eu aqui... no meu espanhol, CCAA, e a Maria gastando no coreano. Isso vai ser muito bom hoje, hein? Sim, a aventura de hoje ultrapassa fronteiras. Então, preparem a bagagem enquanto a gente roda a vinheta. Pra quem gosta de ler e pra quem gosta de escrever. BetaCast! Podcast da Liga dos Betas do Nier Fanfiction. Então, camarada, qual que é o nosso destino hoje? Então, vamos à Coreia do Sul pelo drama chamado Naui Nara, em português, Meu País, a Nova Era, batendo papo sobre enredo, construção da narrativa e da parte histórica. Eu estou pirando com o seu pronunciation em coreano, gastando. Mas é isso mesmo, Meu País, que é uma das várias séries coreanas aí na Netflix, que ficam lá na seção de séries estrangeiras. Então, se você pulou aquelas partes da Netflix de setar lá as séries que você gosta, provavelmente você vai ser bombardeado de séries coreanas. E espero que Meu País seja uma delas. E Meu País é um drama histórico que lembra muito anime shounen pela forma como a narrativa se desenvolve. Mas já deu pra ver que, apesar de ser um drama, essa história não se limita a um gênero, né, camarada? Exatamente. Quando estamos falando drama em coreano, estamos nos referindo a produções de, em média, 16 episódios, podendo ter um pouquinho menos, um pouquinho mais, com duração aproximada de 1 hora a 1 hora e 10, que podem ser de ação, suspense, romance ou qualquer outro gênero. A mesma coisa, porém com pronúncia diferente, é o dorama, porque aí já é em japonês. Como o alfabeto japonês ele é muito silábico, fica essa questão do em vez de drama. Então, as duas palavras, quando a gente vai falar para o português, a gente fala de drama japonês ou drama coreano. Mas, na verdade, a gente está falando, se você for aproximar aí das produções ocidentais ou americanas, né, de séries, tudo bem? É uma questão de pronúncia. Na internet, o dorama é usado muito generalizado. Então, se você gosta de séries asiáticas, sejam da China, Japão ou Coreia, geralmente as pessoas categorizam isso como dorama. E quem assiste são os dorameiros. Mas é uma questão de pronúncia. E a minha Sonseni sempre, né, falava isso com a gente. Gente, se vocês vão falar de alguma série que é coreana, fala dorama. Fala a pronúncia em coreano. E da forma como você for falar alguma coisa que é japonesa, fala o dorama, tá? Mesmo ele sendo não o definidor do gênero, vocês estão aí já preservando a origem. E é por isso que em muitas resenhas que vocês encontram hoje na internet, tá K-drama, C-drama, J-drama, que é para dizer exatamente o país. Então, o drama não é um gênero. Inclusive, Meu País, que é aqui o drama sul-coreano que a gente vai falar hoje, é um saguk, ou seja, é um drama histórico. Saguk, em coreano, literalmente é história, né? E a gente vai fazer uma análise principalmente dessa parte. Mas quem sou eu na fila do pão, além de uma das hosts desse BetaCast de responsa, para fazer essa análise? Bom, eu sou estudante de coreano e team leader da Saiu Brasil, que é um projeto que envolve diplomacia privada com a Coreia do Sul. Já deu pra ver que a Carol sabe várias coisas interessantes e que eu gosto muito de me cercar de pessoas inteligentes. E é isso, vamos lá ver o que temos pra compartilhar com vocês aí sobre essa série. Que nada, gente. O Lucas é o nosso diferencial de hoje, sabe? Além de beta aqui da Liga, ele é professor de história, né? Entrou só em fevereiro, já fez participação em vários BetaCasts, com variados temas. Então você sabe que ele conhece de tudo um pouco. A gente vai aprender muito. De toda forma, Caros ouvintes, a partir desse momento, estamos nos aproximando de spoilers. Vamos fazer uma introdução do drama aqui que pode motivar aqueles que ainda não assistiram procurarem, mas alguns spoilers podem estar disponíveis. Então, caso você queira só saber se você vai se interessar pela série, continua mais um pouquinho. Caso você não queira correr esse risco, pausa, vê a série, depois volta aqui pra gente comentar, ok? Eu acho que, na verdade, terão spoilers pesados. Então, se você não assistiu a série ainda, assista a série e depois venha ouvir o MetaCast. E sobre o que é essa série, né, camarada? Essa série, Nawi Nara, Meu País, é uma série sul-coreana que trata aí de uma transição de dinastias. Então, tá saindo de Goryeo e chegando a Jeonsu. A gente tem dois personagens, o Seonhui e o Nam Seonho, que estão no meio de toda essa reviravolta. Não só os dois, a gente tem alguns personagens muito carismáticos que a gente vai comentar aqui. É um drama que envolve a história da Coreia. Ele tem um background de fatos históricos muito interessantes e muito bem trabalhados. Tem uma pitadinha de romance aí também, lutas extremamente bem coreografadas. E assim, eu acho a produção da série uma produção muito digna. A gente aprende muito de história, mas a gente também se distrai e se diverte bastante com essa série. É uma série muito, muito bacana, muito legal. É interessante porque é uma série histórica e é que nem a gente estava conversando antes de começar a gravação. Eu comecei a ver a série como um primeiro dorama que eu vi na vida, sabe? E eu falei dorama ao invés de falar drama, desculpa. Olha só, gente, como eu sou... como eu não sei o que estou fazendo, ao contrário da Maria, que sabe muito bem. Nem sei, tô perdida. Mas foi a minha primeira experiência com um drama. E muito me marcou, ela foi um histórico, porque, assim, que nem ela falou, eu sou professor de história, eu fiz história. E eu tava acostumado a ter muito contato com cinema e ver filmes históricos. Só que a maioria dos filmes históricos, ou que acabam sendo épicos históricos, são europeus, sabe? Com toda a carga que isso pode ter, sabe? Com todo o trejeito de atuar europeu. Então, quando eu comecei a ver, eu estranhei muito, por exemplo, toda a energia dos diálogos coreanos, sabe? E isso pode fazer você achar, cara ouvinte, que Meu País tem uma atmosfera de anime shounen, sabe? Por quê? Por causa das lutas, por causa das formas que os diálogos acontecem primeiro, por ter uma coisa um pouco de uma jornada do herói, sabe? De ter... Pô, por enquanto tá tudo bem, de repente dá tudo errado e, poxa, conseguimos no final, dá tudo certo. Ou não, né? Como vocês vão ver no final. Vocês vão ver no final que aquele não era o final. Exatamente. E eu acho, né, que eu gosto muito de séries ou filmes históricos que não são contadores de história, sabe? De história com H maiúsculo, vamos dizer assim. Eles usam os fatos históricos daquele período em que ele acontece para dar um background da trama, como a Maria falou. E eu acho que isso, essa série faz perfeitamente. Porque a gente é focado na trama, nos objetivos e no desenvolvimento do Rui e do Senhor, como a Maria disse de novo. E depois também da Hanjo aí, eu provavelmente falei o nome dela errado, desculpa, tá, Maria, perdão, eu sou uma negação. eu não sei o que eu tô fazendo. E, tá aqui, tá ótimo. E também com um personagem que vai vir depois e que, na minha opinião, ele vai se tornar também um protagonista, que é o Bang-won. Com certeza. Um personagem super carismático, com uma atuação super carismática também. Eu acho que uma coisa que a gente pode começar falando, camarada, é justamente essa shounenização, que parece que outros dramas também têm, que é justamente colocar um pouquinho de clichê. Então a gente pode ver nessa série muitos plot twists, muitos golpes de roteiro que acontecem, pra coisas acontecerem, terem um pequeno show off, sabe? E os romancezinhos que não são muito bem feitos, até desnecessários, não é mesmo? Com certeza. Ainda nesses comentários genéricos, sem spoiler sobre a série, o que eu tenho a dizer é que o meu país, ele retrata muita coisa de uma forma muito leve. Como assim muito leve? Se tem muitas lutas, igual o camarada disse. Realmente, tem muitas lutas, tem muitos plot twists, tem uma trama muito estratégica ali por trás, mas ao mesmo tempo, para quem gosta de conhecer um pouquinho mais de cultura, meu país traz muita informação de forma muito sutil, sabe? Muito aos poucos. Então a gente consegue ver a questão da estrutura da sociedade na época, como é que era. A gente pega algumas coisas de costumes deles, a gente vê um cuidado nas festas. Por exemplo, esses dois nomes que a gente já soltou para vocês, né? O Songhui e o Namsohu, eles estão ali no centro pra gente desde o começo, embora não esteja no centro da trama, e a gente vai explicar isso mais tranquilamente pra vocês logo mais. Mas a gente consegue perceber diferenças que a própria sociedade já colocava sobre eles. Então, por exemplo, um deles tá o tempo todo, desde o começo ao fim da série, usando seda. O outro, você percebe que é algodão cru, mas no começo começam pequenos detalhes, né? A gola começa a ficar de seda, a faixa que ele usa no cabelo. Então, assim, quando você começa a adquirir coisas nas suas vestes de seda naquela época, era um sinal de que você tinha alguma mudança econômica. E tem várias outras coisas. Por exemplo, quando a gente tá falando das casas, né, em que as quiçãs trabalhavam, o jeito delas servirem a bebida é bem retratado, sabe? Então, assim, meu país, ele se preocupa com pequenos detalhes. E aí, quando você começa, por exemplo, o jeito que você tem que beber a bebida naquela época. Beber a bebida parece muito redundante, mas era verdade. Então, você não olha direto nos olhos da pessoa que te serviu. Você vira um pouquinho, sabe? Cerca de 90 graus a cabeça, toma. Então, tem tudo isso, muitos pequenos detalhes, que quando você está estudando e você começa a ver, você começa a notar. E se você não presta atenção nesses detalhes, você não deixa de ter uma experiência muito bacana vendo a série, mas tá ali, sabe? Eu achei isso uma coisa muito, muito legal de ter. Essa pequena preocupação, sabe? Uma coisa que eu acabei não comentando quando eu falei primeiro é que essa série, ela, acho que outros dramas fazem isso muito bem, também devem fazer. Eu preciso ver ainda e conferir isso. Que passa uma lista jogar de indicações, se quiser. Com certeza. Mas é que elas jogam luz em momentos históricos da Coreia em que a gente não está acostumado a ver. Então, por exemplo, o fim do Goryeo e o começo de Joseon, falei certo, né? Joseon. É um período ali entre o final da Alta Idade Média e ali o comecinho do fim da Idade Média. É um período que a gente, poxa, tem muita riqueza de detalhes na Europa, sabe? Pô, a gente tem filme, tem jogo RPG. Os RPGs de mesa que a gente joga são praticamente todos europeus medievais, sabe? Então, a série te joga ali em um mundo que é uma parte da Ásia em no século XIV, sabe? Que é uma coisa muito interessante, sabe? Eu acho que, por exemplo, se um dia alguma developer quer fazer um RPG na Coreia daquela época, vai ser sensacional, cara. Vai parecer um mundo alien pra gente, mas fascinante, sabe? Super rico, sabe? E acho que nisso os dramas encontram um lugar especial aqui no mundo ocidental, sabe? Eu acho isso muito legal. Com toda certeza. Uma das coisas que eu gosto muito nos dramas, né, é justamente essa preocupação que eles têm, principalmente os Saguk, os históricos, né, de riqueza, de conteúdo e também de toda a estrutura que eles fazem, porque eles trabalham de uma forma tão perfeccionista, eles são tão empenhados que você consegue, exatamente, você vê até a possibilidade de fazer um RPG, às vezes, com base no cenário que eles construíram, porque eles fazem cidades, tem alguns locais que são justamente para esse tipo de gravação. Então, eu acho que eles se preocupam muito também com figurino, visual e tudo isso de fazer você visualizar e entrar num lugar que você... numa parte da história mundial, se você for considerar, que você não está acostumado, de um jeito muito encantador, sabe? Você não entende, às vezes, todos os detalhes, você vai conhecendo à medida que ele vai dando essa luz, mas você vai se surpreendendo e se encantando, e você fala, cara, é bacana também, sabe? Deixa de ser uma coisa extremamente estranha, embora, né, dê, ao mesmo tempo, alguns sentimentos familiares, igual você sentiu aí com os animes. Né? Que vem aí dessa sim, luta. Sim. Mas eu acho que apesar dos clichês de shounenização que tem adorei nessa série e provavelmente tem outros dramas históricos, apesar disso, eu gosto muito do ponto de partida que meu país tem, que é o quê? O Rui e o Senho, eles são duas pessoas que são inicialmente de origem humilde. Como assim? O Rui, ele é realmente humilde. Ele não é um nobre, ele é uma pessoa comum. O Senho, ele é o filho bastardo de um nobre. Ele é o filho de um nobre com uma concubina, né? E ambos procuram ascensão social. E por que o nome da série, né, é Meu País, a Nova Era? É porque todos os personagens principais, o Hui, o Senho, depois o Bang Won, eles mentalizam, eles idealizam o que é um país ideal para eles. Então, o Hui, ele, assim, é uma pessoa humilde, que gosta da família dele. Então, ele quer um país em que ele possa ficar em paz com a família dele e com os amigos dele. O Senho, ele quer um país em que aqueles que são zombados, talvez por serem filhos bastardos, consigam viver igualmente, ter um reconhecimento. E o Bang Won, esse personagem aí, que também é um personagem histórico, que a Maria ela pode falar mais sobre isso, mas já foi feito, retratado também em outros dramas, ele quer o país onde os esquecidos, eles tenham voz. E ele fala uma coisa que eu acho que provavelmente o Bang Won histórico nunca falou, que é um país onde o poder vem do povo, sabe? Então, isso é algo que eu achei muito legal. Por que que ele nunca falaria isso, o histórico? Porque segundo também o que a Maria ela me falou quando a gente estava conversando para fazer esse betacast, o Bang Won, ele foi o terceiro rei de Joseon, né? Isso, o terceiro rei, exatamente. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bang Won, o pai dele e o rei que veio antes dele eram reis absolutistas, que governavam sem constituição e de acordo com regras autocráticas, sabe? Que eles decidiam. Mas esse personagem falar de um país dos esquecidos, eu acho algo muito interessante, sabe? Algo muito simbólico, sabe? Porque, querendo ou não, ele na série, a partir do momento que esse filho da mãe aparece, ele se torna uma figura de poder. O Bang Won, ele tem uma coisa, é o ator que fez ele, Maria, por favor, pronuncie o nome do autor pra mim. É do ator pra mim. Jang Hyuk. Esse rapaz, quando ele para, estufa o peito e ergue o leque e dá um berrão e depois começa a falar calmamente, você olha assim e fala, pô, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo. Esse tipo de presença tem uma coisa meio que de Don Corleone, sabe? As pessoas olham e respeitam, sabe? É presença mesmo, é carisma. Então, enfim, a gente tá falando aqui da série em geral, mas acho que a gente começou a elogiar já, sabe? Então, mas... Caros ouvintes, estamos agora em uma zona de alta incidência de spoilers. Aqueles que preferirem, procurem o drama que está disponível na Netflix. Patrocina nós, Netflix! E depois, voltem aqui para analisarmos esse roteiro criticamente. No bom e no mau sentido, né, Lucas? Eu acho que nós podemos já ter soltado algum spoiler no começo, tá? Não tenho certeza. Mas agora vão ser spoilers pesadíssimos, então vamos lá. Então vamos lá, já que a gente começou a falar um pouquinho do Bang Won, porque mesmo ele não sendo ali o centro desde o começo, não estando presente nos primeiros episódios, não está, se você olhar na sinopse, como um dos protagonistas, é alguém que roubou a cena em muitos momentos, não é, camarada? Sim, é, com certeza. É, desde quando apareceu o Banwon, ele, né, aparece quando o pai dele tá pra tomar, né, o poder, tá pra encerrar o Goryeo de uma vez por todas, e ele convoca o Banwon pra proteger a esposa dele, que não era a mãe do Banwon, era, acho que a segunda esposa dele, né, a segunda ou a terceira, é isso? Eu, Maria, sei que ela era a predileta, porque o pai do Banwon teve várias esposas, então eu fiquei perdida na contagem. Isso. Era a predileta, acho que era... dele. Exatamente. E o Banwon não gostava dela, porque a mãe dele já tinha morrido e o pai dele não reverenciava mais a mãe dele com tanto respeito e preferia a rainha, a rainha não, a futura rainha, esposa dele atual, que era a preferida dele. E o Banwon, ele aparece justamente uma casa Ekansang, bebendo, conversando lá com as mulheres. E rola um diálogo muito interessante, que eles olham o Banwon e falam: poxa, esse cara, ele é filho do general, tá aí bebendo e falando com as mulheres. E o guarda dessa casa, ele fala assim: não se engane, esse cara tá bebendo, mas ele e os homens dele estão vendo cada detalhe desse espaço. Eles estão avaliando por onde eles podem entrar e por onde eles podem sair, quem pode entrar e quem pode sair. Então aí você já vê como que esse personagem é atento, é marcante, sabe? Sim, as espadas estavam todas ao alcance das mãos. Eles estavam embriagados. E assim, o Banwon, ele é essa dualidade que esse drama dá naquele momento. Você olha e você fala: nossa, ele é um cara totalmente, né, distraído, bebendo, conversando. E na verdade, tinha ali, se você olhasse de outro ângulo, como o do guarda olhou, tinha uma visão de que ele, na verdade, estava centrado e estava preparado. Então, assim, duas pessoas olharam para o Banwon e tiveram opiniões diferentes em meu país. Isso é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia da Coreia. Sabe, quando você fala de Lee Banwon na Coreia, você tem dois grupos, basicamente, de opiniões. Os que falam que Banwon era extremamente estratégico, extremamente inteligente, sabe, aquela pessoa que não dava ponto sem nó. E aqueles que dizem que não, que ele era extremamente cruel, ganancioso e louco. Tem gente que fala que ele era simplesmente louco, sanguinário, sabe? E são duas opiniões que tem muito fortes a respeito desse personagem, que se tornou muito controverso, assim, na história da Coreia, né? Embora meu país não tenha tentado, não era o objetivo, isso a gente percebe claramente na série, de aprofundar nesse personagem, de construí-lo, até porque tem outros dramas que fazem essa construção do Banwon. Tem um drama chamado Six Flying Dragons, que é totalmente destinado, basicamente, ao Banwon, da criança até justamente o momento, né, pré-troca, né, pré-mudança aí de dinastias, que é onde o meu país toma se encarrega, né, de contar a história. Então, Six Flying Dragons traz para muitas pessoas o Banwon de criança até ali na época do golpe, e o meu país continua contando depois. E ali a gente vê também várias aparições, e uma coisa que é comum qualquer drama que vai ter uma aparição de uma ceninha que seja do Lee Banwon, ele vai chamar a atenção. E o ator, né, o Jang Hyuk, ele faz um processo, assim, uma interpretação muito, muito convincente. Eu acho que de todas as interpretações que eu já vi do Lee Banwon, e assim, né, analisando o que eu já estudei de história coreana sobre ele, sobre o que eu li, é quem mais, assim, me convence, quem eu consigo vislumbrar o mais próximo do Banwon que eu imagino, é justamente o Jang Hyuk. E o caso é do ator que fez o Banwon. Eu acho que aconteceu com ele é uma coisa que costuma acontecer muito em filmes do Tarantino, que é o ator coadjuvante e o personagem de apoio, seja ele alinhado com o personagem ou contra o personagem, rouba a cena. povo. Acho que o maior exemplo disso são os Bastardos Inglórios, em que o Hans Landa, que é o Christopher Waltz, ele rouba a cena do filme, tanto que acho que ele foi o único Oscar que esse filme ganhou, sabe? Porque ele roubou a cena como um ator coadjuvante. E aqui, o ator que fez o Bonhomme, ele fez isso também. Quando ele aparece em cena, tudo sim para. A centralização da série começa a ser nele. Ele sai de cena e volta pro Rui e pro Senro, sabe? Sim. Sim. É isso. É, não, o Bon é uma figura muito marcante. A gente consegue falar muitas coisas sobre ele, mas o que eu quero falar é um pouquinho sobre o pai dele. Porque eu já comentei com o Lucas, mas eu tenho algumas opiniões a respeito do pai dele. Como o nosso camarada falou, o Bon, ele era filho de um general de muito prestígio nessa época. Mas tinha um outro general chamado Choyeon, quase que não sai. Choyeon, que também era um general de muito prestígio. Inclusive, Choyeon era muito reconhecido por sua lealdade, que é uma coisa que eu sinto um pouquinho de falta aí no pai do Bonhomme. Então, ele era muito leal, e ele tinha uma frase que ele falava que as pedras não significavam nada, assim como o dinheiro, porque o que mais valia para ele era lealdade. E ele era um general que teve uma batalha contra o Japão, que eram números absurdos. Ele tinha uma dezena de navios, o Japão com mais de centena, e ele conseguiu derrotar e salvar ali o reino de Goryeo ainda. Então, assim, muita gente respeitava, né, o Choyeon, e o Choyeon tinha um respeito, assim, em todos os cantos da Coreia. Quando a gente vai estudar um pouquinho do Bonhoe, a gente percebe que muitas coisas do que ele faz na história, e aí eu tô falando da história no geral, passando um pouco do meu país, é muito para conseguir conexões ou para estimular o pai dele a ganhar um pouco desse prestígio. Porque o pai dele começa a se mostrar aí na história, se você for ver, como uma pessoa um pouco gananciosa, sabe? Poxa, além de ter um rei acima de mim, eu tenho quase que um Choyeon, que é general como eu, aí com um pouco mais de moral, digamos assim. E aí ele começa a se equiparar, né, com o Choyeon. Até que a gente chega na proximidade ali, a série Meu País faz uma visão diferente, faz a visão do povo, de que o rei decide entrar numa guerra. E Choyeon era claramente contra essa guerra, né? Ele chegou a fazer um anúncio, eu não sei se foi em praça ou o que foi, de que aquela guerra era suicida. E ele tentou convencer o rei, né, de várias formas, a não entrar. Mas o rei foi irredutível e decidiu fazer a guerra. A questão era que Choyeon tinha um exército muito grande, muito maior do que o do pai do Bonhoe, né? Tinha o apoio do rei, então ele tinha os guardas reais, e falou assim: olha, eu vou na frente, porque a gente tem que atravessar um rio, eu vou aproveitar que ainda não tá na cheia, e vou atravessando. E o pai do Bonhoe falou: não, vou fazer um recrutamento aqui, conseguir uma galera pra dar apoio pra gente, tô logo atrás. Né? Choyeon atravessa, o pai do Bom monta o acampamento perto de atravessar, e aí, galera, que a gente volta para meu país com força, ele decide não atravessar. Ele para e pensa, e isso não fica tão claro em meu país, mas vários outros dramas mostram isso, e a história mostra que, assim, Choyeon, que é um general que o rei confia plenamente, que tem um grande exército, tá do outro lado desse rio. Os guardas estão tudo atravessados também. Eu vou voltar e pegar o palácio. E aí, né, o pai do Bon volta, toma o palácio, e aí a gente tem o início de Joseon, que é justamente o meu país aí, que a gente começa a ver na série Meu País. Eu acho muito engraçado, porque assim que Choyeon ficou sabendo, e aí é um fato pessoal, assim, mas comentário genérico, não tem tanto a ver com a nossa resenha, ele volta, né, desesperado, ele inclusive deixa aí quem tiver com muita pouca gente. O exército dele, que era enorme, voltou pingadinho, assim, poucas pessoas, pra tentar salvar o rei, né, o antigo rei. E ele chega tarde demais, obviamente. E as pessoas ficaram indignadas, a princípio, com o pai do Bon. Como é que você faz isso? Como é que você, em vez de ir tentar conquistar e proteger a gente, você volta pra atacar o rei? E ele fala: não, na verdade, tudo que eu fiz foi para proteger vocês. Essa guerra fez milhares de pessoas morrerem. Olha pro exército do Choyeon, que foi cheio de gente e voltou basicamente sem ninguém. Todas essas pessoas foram mortas porque o rei decidiu entrar na guerra e porque Choyeon não conseguiu convencer o rei a não entrar na guerra. E todo mundo sabia que Choyeon tinha realmente tentado. Então ele conseguiu se justificar para tomar o poder e para, né, conseguir a execução do Choyeon a partir desse sentimento de que, na verdade, ele estava salvando todo mundo ali, porque aquela guerra era infundada. E Choyeon, dizem, né, não sei, não presenciei, que ele fala, né, no momento da execução, que se na verdade ele não traiu o país, no caso a nação, Nara, é, onde o sangue dele se derramasse, nada cresceria, né? E anos atrás, final de 90, onde Choyeon era enterrado, é enterrado, né, até hoje, não crescia nada, sabe? Eu acho isso muito interessante. Não sei se algum dos seguidores dele colocou alguma coisinha ali pra não brotar e dar ênfase nas palavras. Mas é uma coisa que já torna um pouquinho do bom, o que é muito controverso. Você vê que ele vem num contexto em que o pai dele não era tão aceito assim pela população, né, pelo povo, e ele quer, porque quer tomar o poder, ele quer o trono, e ele quer se fazer ser aceito, igual o pai dele fez acontecer, sabe? Então a gente vê uma determinação e um sentimento assim de eu consigo tudo se eu pensar e planejar no bom em meu país, às vezes inclusive de toda essa questão histórica que tá por trás e que a série não acaba trazendo pra gente, assim, dessa forma. E com base nisso, nós podemos afirmar que o pai do bom histórico era provavelmente uma pessoa muito escrota. Mas eu gosto do Choyeon, eu sou Team Choyeon. E pelo que eu escutei, eu também gosto dele. Mas pra não ficar um betacast do bom, mas sim um betacast do meu país, só pra finalizar essa parte, tem uma frase do irmão do Banwoo na série que explica muito bem esse caráter, essa dualidade do Banwoo, que é a seguinte: segundo ele, o Banwoo, ele vive e morre é por uma causa, e eu só tô aqui pra ver o que vai acontecer, sabe? E é exatamente isso, tanto que o maior plot twist da série, que é o último e que na minha opinião também é o melhor, é o que mais me chocou, é que foi o Banwoo que incriminou o pai do Rui e gerou todo o sofrimento que o Rui passou na vida dele. E o Rui, ele se ligou muito ao Banwoo. Ele virou quase um dos braços do Banwoo. E, na minha opinião, isso foi muito interessante. Foi um turning point final da série que, na minha opinião, completou essa jornada do herói que, na realidade, não acaba como uma jornada do herói. Acaba mal, porque tanto... Gente, é que nem eu falei, spoilers pesados, né? Tanto o Rui quanto o Senhor vão morrer de uma forma até patética. Exatamente. Mas, ainda sobre elogios, sobre a série... Só um pontinho, camarada. A gente vai começar a falar agora, pessoal, sobre esses outros dois personagens e da série, justamente pra não ficar um Betacast do Banwoo. Mas caso vocês queiram conhecer mais sobre esse personagem, entender um pouco mais do que ele fez na história da Coreia, procurem Six Flying Dragons, Seis Dragões Voadores, e aí a gente pode, enfim, já é tema para outro Betacast, né? Mas exatamente, pra esse, a gente tem alguns elogios a fazer sobre essa coreografia das cenas de lutas, né? Uma coisa que eu gostei muito na série é justamente a coreografia, porque vocês podem ver na cena de luta não tem um figurante vegetando, ao contrário de filmes, por exemplo, com o Jason Statham, que pô, tem ali a luta e algum figurante sempre tá boiando, sabe? E isso eu achei muito bom mesmo. E olha que eu caço, eu procuro, de verdade, porque teve já séries, eu não sei se foi coreana, japonesa, americana. Gente, meu Netflix, vocês vão ver, não tem ele, tadinho. Que eu olhava e você via o figurante esperando a vez dele. Então, tava o protagonista aqui fazendo a coreografia com alguém e a pessoa tá meio agachadinha, assim, esperando. Nossa, isso me dá tanta agonia. Mas no meu país você não vê, sabe? Ou ele vai estar caído, ou ele vai estar tampando uma ferida, ou ele vai estar lutando com outro figurante, mas tem alguma coisa acontecendo na cena. Inclusive, Eu assisti esse drama mais de uma vez e eu consegui, cada vez, reparar em uma coisa, porque é tudo muito bem coreografado, tudo muito bem distribuído, cada coisa tem seu lugar, sabe? E eu acho isso muito legal. Inclusive, eu gosto porque eles pegam muito a especialidade dos atores quando eles foram fazer. Quando eles vão fazer dramas no geral, mas esse drama eles prestaram bastante atenção. Então, tem atores que, nitidamente, são atores que fazem romance, né? Tem ator que faz cenas mais. Como é que eu posso dizer? De mais ação, de mais suspense. E eles pegaram justamente atores que fazem cena de ação e que também sabem algumas coisas que iam ser usadas na série. Inclusive, um dos atores, que é o Duan, ele fala que uma das dificuldades dele pra gravar a série, que não é exatamente uma dificuldade, mas ele falou que uma das coisas foi aprender a cavalgar. Porque na faculdade ele tinha pegado, acho que algumas matérias que tinha esse tipo de cena, mas pra fazer isso na velocidade da série e fazendo na luta, pulando no cavalo, ele teve que pegar algumas coisas extras. Então, você vê que teve, eles se preocuparam em pegar atores que têm já algum tipo de maestria com isso, né? O que faz o Bong Woo, ele é muito bom, inclusive, com esses tipos de cenas que envolvem cavalos, envolvem arcos. E uma coisa que eu achei muito legal é que os atores que interpretam o Song-hui e o Nam-song-hu, eles combinaram, você sabia disso, camarada? Eu tava vendo na entrevista, do jeito de segurar a espada. Sério? Exatamente, eu vi eles comentando, porque nessa época vocês têm que entender que tinha aquela questão do mestre. Inclusive, o Bong Woo conseguiu incriminar o pai do Yi, porque o pai do Yi, é que foi o mestre do Bong Woo. Então, quando você tem um mestre que é igual, a tendência é a sua técnica da espada ser igual. E as pessoas diferenciavam as técnicas de espada da época. Como a gente vê a amizade desses dois personagens desde o primeiro episódio ali, ela é clara, e eles treinavam juntos, os atores combinaram que tinha razão deles terem algumas técnicas de espada parecida. E uma das coisas que eles combinaram foi de segurar a espada da mesma forma. Inclusive, eles estavam falando que às vezes eles gravavam a cena, dava muito trabalho de gravar. Quando eles iam assistir, eles percebiam que eles estavam segurando a espada de maneira diferente. E aí eles iam regravar pra ficar segurando a espada da mesma forma. Nossa, muito bom. Isso quer dizer que realmente teve uma atenção aos detalhes muito grande. Legal. Mas junto com isso, tipo, essas cenas de luta muito boas, tem também a trilha sonora, né, que é muito boa, de verdade, e eu presto bastante atenção nisso porque eu vejo muito filme. Então, pra mim é muito decisivo a presença ou não da trilha sonora, sabe? Porque ela estar lá ou não estar lá sempre tem um significado. E a maioria das músicas dessa série é muito boa. Tem uma ou outra que eu acho que, assim, não condiz tanto com o contexto das cenas ou da série, tá? Mas, assim, é só uma que eu percebi mesmo, e o restante é sensacional. Inclusive, a musiquinha que toca quando aparece o Mambok, eu não vou conseguir falar o nome dela. A menina que sempre acompanha a Han, exatamente. A musiquinha que troca é pra esse casalzinho, é muito engraçada, é muito bonitinha e combina muito com eles. Eu gosto da trilha sonora de Meu País, mas muita gente criticou bastante, porque ela tem uma trilha sonora mais energética, digamos assim, não muito presa a instrumentos que eram da época, instrumentos típicos. Então você vê a trilha sonora até meio eletrônica, assim, não chega a ser eletrônica, mas com coisas bem mais atuais. Né? Muita gente falou que a série tinha que ter trago esse tipo de trilha sonora, né? Uma trilha sonora bem tradicional. Mas eu achei que isso deu tanta vivacidade pra série que eu realmente gostei. Sem contar que as trilhas sonoras, principalmente de dramas, são feitas pros dramas, né? São originais pra aquela história. Então, querendo ou não, é feito pra encaixar. E eu acho que funcionou muito bem no Meu País. E eu acho que, é que nem eu falei no começo, eu acabei me antecipando, né? Mas, na minha opinião, a série ser histórica, mas não ser uma série que fica contando história, falando, em tal ano aconteceu tal coisa, com tais personagens, e sempre dois personagens com muito poder, duelando entre si, pra ver realmente quem vai fazer história. Não, A gente acompanha o Rui, a gente acompanha o Senhor, e a gente vê os dramas pessoais deles, sabe? A gente vê a escalada deles, a jornada deles, o desenvolvimento deles, sabe? E isso, na minha opinião, é muito interessante, sabe? Eu gosto muito quando a série, o filme, o livro, o enredo faz isso, sabe? E vem cá, qual dos dois personagens você julgou mais nessa drama? Vamos lá. Eu acho que você sabe que foi o Senhor, né, cara? Da mesma forma é que esse drama é todo shonenizado, o Senhor tem a síndrome de Sasuke, né? A síndrome do Edgelord, né? Gente, eu achei sensacional essa definição, porque ela é muito sincera e muito fatídica. Mas o Senhor, ele infelizmente passa por essa coisa que o Sasuke passa, é o melhor exemplo, né? Que o Sasuke, ele tem um trauma muito grande, né? Ele se fecha e se torna um caráter sombrio, sabe? Que não corresponde com o que ele é realmente, sabe? Pode falar. Não, eu concordo plenamente, assim, o Nansonhu, ele tem, na série toda, uma tentativa de chegar mais longe. Primeiro porque ele sente que com isso ele vai conseguir fazer jus a ser filho de quem é, porque como o nosso camarada já disse, ele é filho bastardo, então as pessoas, né, as pessoas julgavam muito, e ele quer fazer por merecer o pai que ele tem, que é um pai de alto escalão, um pai respeitado, sabe? Muitas vezes acontece alguma coisa que ele luta, dá muito duro pra conquistar, e as pessoas viram pra ele na série e falam: nossa, deve ser bom ter um pai poderoso, né? E às vezes ele tava ali lutando, sofrendo pra fazer. Então, assim como o Sasuke tenta muito se reafirmar, o Sunho tenta o tempo todo, inclusive pra proteger as pessoas ali que ele quer proteger, a gente vai descobrindo na série. Mas, ao mesmo tempo, quando eu assisti com a minha mãe, né? Essa série pela primeira vez. A gente teve... Que fofas. Imagina as duas assistindo... Nossa, foi na época do carnaval. Então, feriadão, a gente madrugando, vendo. E aí, a gente terminou, a gente olhou uma pra outra e falou assim: nossa, o Sunho era realmente um amigão. E aí, eu penso que, assim, eu super concordo com o que o Lucas falou, de existir essa tal de síndrome do Sasuke em vários personagens que a gente encontra hoje em dia, a gente consegue vislumbrar isso no Sunho, mas ao mesmo tempo ele tem uma pitadinha do Naruto ali na parte de ser o amigo que faz o que pode pra proteger o outro, né? Ele chega a perder o cargo, a ser torturado pra tentar ajudar o Rui. E se você olhar, o Rui nunca tentou fazer tanto pelo Sunho dessa forma, assim, de se arriscar a perder a vida. Então, eu concordo. Eu acho que o Senhor, ele teve uma coisa que ele nunca denunciou, ou entregou, ou delatou o Rui, sabe? Sempre que ele tava contra o Rui, era por ele mesmo. Então ele tinha essa honra com o amigo dele. Mesmo quando eles confrontavam, ele não conseguia dar um fim no Rui, sabe? Então, na minha opinião, eu vejo assim, né? O Senhor, ele é um personagem, assim como o Sasuke, muito determinado, muito inseguro consigo mesmo, sabe? E o grande problema dele sempre foi o pai dele, o Namjoong, que realmente, assim, quando vocês verem, vocês vão perceber que a série não tem um vilão claro. Primeiro parece que é o Namjoong, o pai do Senhor. Uhum. Mas depois isso fica um pouco mais profundo. Não é bem assim. Mas o vilão da série, por assim dizer, é o pai do Senhor, o Namjoon, que é o ser humano mais esdrúxulo provavelmente que já pisou na Coreia. Todo drama tem um Namjoon. É impressionante. Sério, eu sempre consigo pisar. Inclusive teve um que era uma mulher que chamava Nam. E eu não sei se era Jun o nome dela, mas eu olhava, gente, ele sempre tem uma pessoa desse jeito. Geralmente é o primeiro-ministro de esquerda, dessa vez não era. O pai do Nansão não era primeiro-ministro, era do estábulo. Mas, gente, sempre tem um desse, por quê? Esses reis precisavam ser melhores assessorados. E é engraçado porque, assim, é que nem eu falei no começo lá, de novo, eu me antecipei de novo no começo, né? Essa série empolga, gente. A gente vai. Tem tanta coisa pra comentar que a gente vai. Sim, mas todos os protagonistas, os personagens importantes, têm sua visão de país. E a visão do Nanjong, ele de novo, ele vivia e morria por isso, era o país dos notáveis, sabe? O país dos súditos. E não se enganem, os súditos não eram as pessoas comuns, eram as pessoas que aconselhavam o rei, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu discordo desde sempre. No colégio, eu me lembro disso como se fosse ontem. Aí não é ontem. Aprende... Ah, tá dizendo aí que tá experiente. Realmente não é ontem, faz uns 10 anos já. Mas a gente aprende sobre iluminismo, e logo em seguida a gente aprende sobre o despotismo esclarecido. Uhum. Que eram o quê? Os reis absolutistas, eles chamavam pessoas intelectuais notáveis para aconselharem eles. Ou seja, eles continuavam déspotas, reis autocráticos, mas com pessoas que falavam até em democracia aconselhando eles, sabe? E eu sou totalmente contra isso. Eu acho isso uma coisa redundante, sabe? E o Nanjong era um representante disso, sabe? E, de novo, tanto que, ironicamente, ele morre de uma forma muito patética, sabe? Essas mortes, porque... vamos conversar, né? Se o roteiro quer que você morra, você vai morrer. Exatamente, isso é um problema. Se ele não quiser, você não vai morrer. Então tem algumas mortes que são... não são questionáveis, mas que poderiam ter sido mais marcantes. Até porque o Namju, como o camarada disse, por muito tempo você enxerga ele como o vilão da série. Pra ele ter aquele fim que ele teve, por favor, gente. Roteirista, queria dar um fim no cara, vamos fazer um negócio, né? Mas, na verdade, vamos fazer aqui uma minha culpa. Vamos pensar na visão do roteirista. E matar o Nanjong como ele morreu fez sentido. Por quê? Porque você vê que ele ali começa a duelar com o Rui, e ele é fisicamente mais fraco que o Ri. Ele não maneja bem tão bem a espada quanto ele, sabe? E ele acaba morrendo porque aquela não era mais a vez dele, não era mais o auge dele, não era mais o momento dele. Ali ele perdeu, sabe? Então nesse ponto faz até sentido ele morrer que nem um saco de batata que tá no chão, sabe? Mas a série não acaba aí, gente, não se engane. A série não acaba aí, e é isso que te surpreende. Você pensa, pô, a série vai focar em matar o Nanjong. E não foca nisso. O foco da série vira o Bang-un, na minha opinião, a partir dessa parte. Com certeza. Com certeza. E assim, tudo é muito volátil, porque assim, caros ouvintes, tá numa transição de dinastia, tudo bem que em certo momento... da série, a transição já aconteceu, né? O Bong já tá avisando o trono, ele já tá aí se encaminhando pra ser o terceiro rei, mas tem uma questão até você conseguir solidificar esse novo reinado. Então, muitas coisas estão acontecendo na Coreia. Embora os personagens comecem lá como pessoas comuns que estão treinando para fazer um exame militar e vão crescendo, né, nessa busca de, poxa, o país vai mudar, eu vou mudar a minha vida, eu também vou fazer com essa mudança o país que eu quero, e entra muito no que o camarada falou, cada um acredita em um país, as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo, e planos vão se frustrando, né? Às vezes você fala, poxa, vamos, sei lá, vai ser o segundo rei, e não é o segundo rei, quem tava apostando que ele seria o segundo tem que reestruturar, então as coisas são muito voláteis, e as visões dos personagens vão mudando com o acontecer das coisas, né? Sim, sim, e as escolhas deles, as visões dele do país, né, que é o meu país, cada um quer o seu país, vão mudando as decisões deles, sabe? Eu achei muito bom isso, achei que foi uma sacada muito boa do roteiro. E uma coisa, né, que Beta é um bicho estranho, né? Beta assistindo gente, série, então... A gente sempre vê se o título do texto condiz com o conteúdo do texto. E no caso dessa série, não poderia condizer mais com o conteúdo, sabe? Nisso os caras acertaram perfeitamente. Nossa, eu acho nará uma palavra... É porque no coreano, nará é uma palavra que é muito... forte, é muito bonito também, assim, os coreanos falam, nossa, bonito, então, o meu país, mas é sempre num sentido mais nobre, e aí você vê na série inteira, eles com essas visões que vão mudando, e você fala, poxa, mas que tipo de conceito, que tipo de ideais eles vão tendo, mas ao mesmo tempo você consegue compreender cada mudança, sabe? Você pode até julgar, você pode até concordar, você pode falar, meu filho, não faz isso. Mas você entende o porquê. A série não simplesmente quer te mostrar que tá indo pra esse rumo porque ela quer ir pra esse rumo, porque ela quer finalizar, não. Ela vai te mostrando por que que foi chegando ali, e você discordando ou não, vai acompanhando, e aí você se sente por dentro, né, da história, e você tem algumas visões de pessoas que estão mais em cima, igual o Ban-U, o pai dele, você acaba tendo contato com esses personagens que são históricos, bem marcantes, mas também você vê personagens fictícios que estão ali lutando, e você consegue sentir um pouco de toda essa dualidade, ver diversos países que fazem sentido, no final das contas. Sim, sim, e concordo demais com isso, eu gostei muito disso. Embora muita gente diga que o Nansung Ru é um personagem que traga muitos questionamentos, eu gostei muito desse personagem. Muita gente critica algumas escolhas que o Nansung Ru faz, mas todas as escolhas que o Nansung Ru faz, como eu disse, eu consegui compreender. Inclusive, eu gosto mais dele do que do Rui, no final das contas. Mas assim, assim como o Sasuke, ele faz merda, né? Merda acontece, né? Muitas críticas são muito válidas. E não são só críticas ao Nansung Ru, não. A gente tem outras críticas aí pra trazer nesse beta-cast. Sim, temos muitas. A minha maior crítica com relação à construção de enredo, como beta, gente, fora a construção dos romances, ou tentativas, né, de romances, porque foram 3 romances, isso se você conseguir considerar o relacionamento, o contato que o Nansung Ru tinha com a irmã do Rika e o Na como um romance, e você tem 3, se você não considerar são 2, que foram muitas vezes desnecessários. Eu acho que os roteiristas queriam abarcar as pessoas que gostam de romance, tentar manter o público ali, mas a série não precisava. Ela se desenvolveria muito bem sem esses romances, em muitos momentos. Eu cheguei a pesquisar o cast da série, né, e vi que a atriz que fazia a Han Joon-hye, eu falei certo, Maria, será? Hoje, ela é cantora, não sei se é de K-pop, e parece que esses romancinhos que tiveram foi pra tentar atrair um público jovem pra série, talvez, não sei. Mas eles foram realmente um pouco desnecessários, porque não contribuíram pra trama, sabe? E no começo eles tentam fazer um triângulo amoroso ali, entre essa menina, o Rui, essa menina. O senhor. Não dá certo, porque você não compra isso. O próprio romancezinho entre o Rui e ela também não dá certo, sabe? Bom, na série dá certo, mas você não compra, não é relevante para o espectador, sabe? E o único romance bom da série é o da zoeira, cara. É o casal engraçado, que é o Moonbok e a Hwao. Hwao? Exatamente. Casalzão lindíssimo. Gostei muito. Esse casal... A musiquinha deles é ótima. Com toda certeza. E esse casal teve uma história, sabe? Eles se encontram, ele vai tentando conquistar ela vai falando aquelas exigências, né? Inclusive, ele dá um jeito de conseguir fazer naquela época uma escova de dentes. Porque ela falava que gostava de sorrisos bonitos. Então, você vai vendo eles... O Moonbok, ele tinha dente podre. E ele foi lá, cara, escovou os dentes até ficar branco. Exato. Então você vai vendo eles se aproximarem. Não que eles não tenham feito cenas pra aproximar os outros casais. Mas o deles, você vai, assim, entendendo melhor. Você vai aceitando mais facilmente. É um casal que você consegue ver um pouco mais de base do que os outros que estavam ali simplesmente pra ter algum... Gente, é porque eles queriam usar a Hitae, que trabalhava em Iruaru, como uma fonte de informação para o Rui, para ele conseguir contatos, porque naquela época, essas casas de Kisen eram fontes de informações riquíssimas. Então, eles tentaram ligar ela para essa personagem, depois foram desenvolvendo um romance, que na verdade, se ela não tivesse se envolvido romanticamente com ele, ela poderia ser de ajuda também, sabe? Eu não acho que precisava desses romances para a série se desenvolver. Inclusive, teve alguns pontos que a série não desenvolveu que eu senti falta. Por exemplo, os Chursens. Os Chursens eram um povo que existiu realmente. É um povo que está na história. E assim, coloca um Sonhu pra se aproximar dos Chursens, pra conquistar. Porque a princípio, na série, o que, que acontece? O general, o pai do Baú, ele tinha contato com os Chursens, que estão ali perto da Manchúria. Se você for olhar no mapa, China, Coreia, naquela região, com uns aliados. Depois que ele deixa de ser general e se torna rei, ele abandona esses Chursens, sabe? Ele não dá mais assistência. Então, quando chega no momento em que o Nam-Soo-Ho tá em um conflito com o rei, ele busca esse apoio que o rei abandonou. É alguém que eu posso trazer pro meu lado. E eu acho que a série podia muito bem ter trabalhado essa conquista, porque ficou assim, deu pra mostrar como é que ele conquistou, mas ficou muito raso, podia ter se desenvolvido muito mais. Mas ao mesmo tempo, não tinha tempo de tela, gente. Porque assim, muitos plot twists vão acontecendo, sabe? Tem um plot twist com a irmã do no episódio 10. Então, o plot twist que acontece a morte do Namjoon deve ser lá pro episódio 12, 13, né? Sim, sim. E aí, a gente tem que terminar essa série no episódio 16. Tudo bem que o Sang-uk, eles, dramas históricos, embora eu tenha falado que quando a gente fala de drama, a gente tá falando de séries com, em média, 16 episódios, os históricos, eles são a grande parte das exceções, né? Geralmente, eles variam aí entre 50 até 60 e poucos. Tem alguns de 200 episódios, mas são muito fora da curva. Aí já parece um pouco novela brasileira, assim, quantidade de episódios. Mas, assim, eles têm um pouco mais de tempo, mas meu país não quis fazer isso. Ele quis terminar nos 16. Então, não tinha tempo de tela pra eles desenvolverem os Chursens. E eu acho que se eles tivessem não dado tempo de tela pra esses romances desnecessários, poderia ter desenvolvido os Chursens. E eu preferia muito mais ver esse lado dos Chursens do que as cenas românticas que eu vi, que não me convenceram, sabe? Com certeza, com certeza. E eu acho que também A overdose de plot twists que a série tem acaba meio que novelizando ela demais, sabe? Novelizando ela muito mais do que deveria. Porque, queira ou não, o excesso de plot twist também é um clichê, sabe? Sim. Agora, uma pergunta que eu podia ter feito antes, mas eu não fiz e eu vou fazer agora aqui no programa mesmo. As Kinsang, elas eram, por exemplo, tipo, as geishas que além de fazerem entretenimento, elas faziam favores para os homens, tinha isso também? Sim, sim, exatamente. Olha só. Eram as casas, assim, se você encontrar na história, dizem que algumas mulheres que estavam na casa conseguiam trabalhar lá sem ter que fazer esse tipo de coisa. Então, tinha algumas artistas que mexiam com instrumentos e pequenas apresentações turísticas. Mas a maioria das mulheres... Turísticas não, né? Artísticas. Mas a maioria das mulheres, na verdade, estavam lá pra fazer esse tipo de serviço pros rapazes, né? Eram poucas, inclusive. Tanto que as mulheres que estavam nesse tipo de casa, elas não tinham muita credibilidade. Na verdade, não tinha credibilidade nenhuma. Mas elas eram as que mais tinham informações, porque elas eram muito espertas, assim. Elas anotavam tudo, porque elas ficavam na sala quando os homens estavam tendo reunião. Muita gente que tinha muito poder ia pra esse tipo de casas, igual a gente tem em Haru, em Iruaru, em meu país. E eles ficavam conversando e elas ficavam servindo as bebidas. E elas ficavam ali só fingindo que não estavam sabendo de nada, mas ouvindo tudo, e elas chegavam e anotavam. Teve épocas na história que essas anotações que eram feitas depois eram trocadas, né? E elas, as casas se tornaram ali centro de tentar fazer contato, né? Os homens que estavam no poder. Tem muito drama que mostra isso, principalmente o ministro tenta ter algum contato com alguma das meninas pra saber o que que tá rolando nas salas, pra saber os boatos que estão acontecendo e as tramas que os rapazes estão fazendo. Mas o principal serviço delas, na verdade, era de, do entretenimento. E aí sim, tinha algumas, principalmente as que eram de preferência, que eram prediletas, né, as mais procuradas por rapazes muito nobres, que às vezes elas conseguiam ficar muito tempo fazendo só serviço artístico mesmo, de cantar e tudo, e só servia esse nobre em específico. Mas as casas de Kisen eram basicamente o que a gente tinha no Japão, das casas das geishas, sim. E como nós somos duas pessoas muito polidas, né, nós conseguimos nos referir às damas da noite de forma mais educada possível. Exatamente. Mas eu acho que a coisa com os plot twists também tem a ver com o fato de que, como você já falou antes, o roteiro sempre ele conspira para que as coisas aconteçam, para que certos personagens se encontrem em horas certas, para que tem algum show-off, sabe? E de novo, isso me fez lembrar Naruto, sabe? Eu vi muitos erros de Naruto sendo cometidos nesse drama, sabe? Conta, quero saber. Esse foi o principal, sabe? Além, tipo, de ter essa... um pouco, não tudo, né? Essa impressão de jornada do herói, essa coisa é do roteiro muito invasivo, uhum. Principalmente... me lembrou Naruto, sabe? Porque Naruto, o roteiro, ele é muito invasivo, sabe? E, de novo, pra quem é naruteiro e pra quem lembra, né, da luta do Sasuke com a Deidara, gente, o Sasuke tá morto, né? Sabe aquela história de que trocaram lá o Paul McCartney e colocaram um cone dele pra fingir que é ele, né? Gente, é a mesma coisa com o Sasuke. O Sasuke, ele morreu deidário, o Kishimoto, ele colocou um Sasuke de mentira lá, sabe? Porque não é possível, não é possível. Isso a série faz muito, ela decide que aquele personagem não vai morrer. Nossa, o Tidio, o aliado do Nansouhu. Gente, sério, eu pensei que esse personagem tinha morrido umas 5 vezes na série, sabe? A princípio, eu tava realmente me incomodando, porque ele não era aliado. E eu, como, né, pessoa de bem, eu queria que as pessoas que estavam com bons ideais conseguissem suas conquistas. Mas esse personagem estava no pé, estava atrapalhando, estava o tempo todo surgindo. Ele levou uma espatada assim, rasgou o peitoral dele todo, ele ficou caído. Todo mundo atravessou o rio, isso logo no começo. Você fala, pô, se não morreu, morreu de frio, morreu de fome. O cara surge vivo. Ótimo, pronto para mais uma batalha. Sabe? Nossa. E ele vai resistindo enquanto os roteiristas querem usá-lo, né, ao seu bem entender. A princípio como um empecilho para os protagonistas, depois como um aliado do Nansouhu. Mas enquanto o roteirista vê utilidade naquele personagem, vai acontecer muitas lutas, vão acontecer muitos cortes e ele vai estar vivo, ele vai resistir. E na segunda vez que ele, a gente acha que ele morre, é o Tido que apanhou ele. O Tido, que é um outro amigo do Rui, que conheceu o pai dele, fez parte da unidade especial, em que o pai do Rui era comandante, né? Por isso que ele tem até essa conexão muito grande com o Rui. O Tido apunhala ele, pô, joga sangue, pô, espetáculo, o cara cai, e daqui a pouco ele levanta e tô vivaço. Gente, absurdo. Ao mesmo tempo que se o roteirista decidiu que não te quer mais, você vai ser descartado muito. Exatamente. Facilmente. Exatamente. A Igual morte. A Ion, né? Exato, a morte da irmã do Wii, pra mim, é a maior prova. Gente, pra que matar a menina daquele jeito se eu não entendi até agora o que, que ela tinha com o Nansouhu? Me explicasse primeiro. Olha, eu vou falar um pouco. Eu vou confessar que algo é quando eu falei antes. Quando ela morreu, eu ri, cara. Porque se você prestar bem atenção, o cara puxa ela pelo pé. É muito ridículo, cara, é muito ridículo. E assim, ela tava, assim, gente, foi muito assim, tem vezes que a pessoa, não vou falar protagonista, vou falar, a pessoa que o roteirista não quer que morra, tá sozinha, tem 50 inimigos, ela tá ferida, ela tá se recuperando, e ela consegue sobreviver. A Ion, ela tava com o Hui, que é o irmão dela, que é muito bom em artes marciais, arco, flecha. O Nansouhu, quando sabe que o pai dele, que olha só quem foi o culpado pela morte da menina, mandou os carinhas atrás dela, ele corre, ele chega antes dos carinhas. Tem todos os amigos, né? O Mumbu, que faz parte do casalzinho que o nosso camarada Lucas adora. Tinha muita gente ali do lado dela e ninguém conseguiu salvar a menina. E eu fico indignada. Absurdo. Minha amiga fala, nossa, Carol, por quê? Eu falei, por quê? Não entendi, não esclareceu o romance. Dissesse se ele... Se o romance tinha, se não tinha romance, depois matasse a menina, mas deixar essas coisas claras pra mim, por gentileza. É, e realmente, o Sen-ho, ele tem uma ligação com a Yeon que a gente não consegue saber se é um amor fraternal, inocente ali, que ele tem por ela, ou se realmente ele gosta dela, enfim, não dá pra saber porque a menina morre muito rápido, né? E uma coisa é que eu acabei não comentando quando a gente falou das cenas de luta, que são muito boas. As cenas de luta, os duelos, excepcionalmente, são muito bons. Mas as cenas de luta em que o Rui e o Sen-ho, eles fazem um exército apanhar, eles dois, sozinhos, é um pouco absurdo também. Eu acho que, na medida que é que o Sen-ho tem a síndrome de Sasuke, tanto o Rui quanto o Sen-ho, eles têm a síndrome do Dante, do Devil May Cry, sabe? Que o Dante, ele é bombardeado por criaturas em exércitos e dá espadada em todos. E a Yon sabe? Tem a síndrome da Sakura. E exatamente, a Yon tem síndrome da Sakura. É passiva, às vezes é ferida, morre, né? É que a Sakura, ela não morre, né? Mas, enfim. Isso. Eu também acho tosquíssimo, gente, o que fazem com a Sakura e Naruto. Meu Deus do céu. Não, e assim, ela é uma personagem que, a princípio, que faz o Rui se inscrever pro exame, né? Ela dá todo aquele incentivo, ela faz uma desculpa de que quer passear. Ela tinha epilepsia na série. Então ela fala que quer dar um A pra conseguir levar o irmão no mercado pra comprar os materiais pra ele fazer a prova. Então, assim, no começo você até acha que ela vai fazer alguma diferença, sabe? E ela tinha potencial, mas os roteiristas simplesmente decidiram que não iriam usar. Ela ficou com esse romance não esclarecido. Até comentei com um camarada de que eles podiam ter tentado três vertentes, né, de romance. O do Mumbuk, que é aquele engraçado, aquele romance comédia. O do Rui, aquele romance mais dramático. A gente não sabe quando a gente vai se ver. É muito arriscado a gente estar juntos. Eu posso te prejudicar, você pode me prejudicar. E que o dela, eles quiseram fazer aquela coisa pura, mas aí no final das contas, até metade, até a hora que ela morre, eu jurava que ele era só uma culpa, na verdade, que ele tinha pelo que ele tinha feito com o Rui. Porque, como eu disse, ela tinha epilepsia e era o irmão dela que cuidava. Quando o Sen-ho toma a decisão de ir pra proteger o que ele conquistou, porque o pai dele subornou o exame do exército, e ele, o pai dele falou, você tem que dar um jeito de que ninguém descubra isso, e o Ri sabia, ele prefere mandar o Ri pra guerra do que matá-lo, eu pensei assim, ele ficou com tanta culpa que ele decidiu cuidar da irmã do amigo. A princípio foi isso. Mas depois que ela morre, a série começa a fazer algumas falas dele pra ela como se fosse algo mais. Então ele usa uma faixinha na espada, ele não gosta que ninguém toque na faixinha, ele tá ajudando o Rui, ele fala, não, eu não tô te ajudando porque você é meu amigo, eu tô te ajudando porque eu quero ser digno de poder olhar nos olhos dela de novo. Quando ele morre, ele vira e fala assim, eu vou ver a Yon, eu tava com Aju, money, gente, Aju é muito em coreano, money é muito em coreano. Quando ele usa Aju money, você tá falando que é uma coisa insuportável pra você, uma coisa que você precisava muito. E ele fala, Aju money, pogoshipo, eu preciso muito vê-la de novo, sabe? Então, é assim, do meio pro final eles decidiram te deixar na dúvida, eu não sei, Lucas, me esclareça. Tudo isso me fez concluir uma coisa, o Sen-ho é meio dodói na cabeça. Porque, assim, eu entendo é que tem conflitos internos, obviamente, mas, poxa, é um personagem que é confuso também, né? Eu acho que o roteiro prejudica um pouco ele, sabe? Eu não desgosto dele, mas acho que ele poderia ter sido melhor trabalhado, sabe? Ele é um personagem inseguro, com conflitos, sabe? É difícil. Ele tem ali um tough love, é correr, sabe? Mas poderia. Eu gosto dele, mas poderia ter sido melhor, sabe? Com certeza. Posso fazer um mechan próprio aqui, produção? Mas é claro, bom, eu nem entendi que tá falando isso, porque é você que é host, né, do programa, mas vou fazer um alto merchan, inclusive, gente, se vocês gostam, além de ouvir aqui o BetaCast, de ler algumas fanfics, vai sair uma fanfic dessa série, Meu País, Naui Nara, uma collab de mim, né, da Quiet Little Rita, com mais duas autoras, e com o nosso beta super especial aqui, o camarada Lucas, em que a gente vai trabalhar mais o Son Hu, e eu prometo que vou tentar responder o que ele tinha com essa com esse sentimento dele com a Yeon, tá? Então, não percam, acompanhem, e aí fiquem ligados que depois eu dou um jeitinho de quando sair, avisar vocês aí o link da história, tudo bem? Promete, não promete, Lucas? Promete. Se eu betar essa fanfic e ver que o Senhor continua dodói, eu vou surtar, tá? Ele não vai, vai levar ele, a gente vai fazer tratamentos médicos, tudo bem? Medicina oriental alternativa é muito boa. De um terapeuta urgentemente. Eu vou colocar um título, vai ser Moria Pael, a cabeça dodói. Da história. E eu acho que, de novo, o roteiro, ele... em Naruto, eu tenho um amigo que ele chamava isso de roteiro no jutsu, né? Roteiro no jutsu? Que acontece, né? E o roteiro, de novo, ele cria esses clichêzinhos. E outro dele é, por exemplo, os alívios cômicos que os amigos do Rui são, sabe? Então, eu acho que o único alívio cômico é que eu comprei foi o Mumboku, sabe? Tô falando Mumboku, e a esposinha dele. Porque, gente, eu tenho uma visão de relacionamento. Quando o casal ele leva as coisas na zoeira, é muito melhor, sabe? Porque realmente, você viver com outra pessoa não é fácil. Não é mesmo. Então, se você ri das coisas desse jeito e tem essas briguinhas, sabe? Eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho até melhor do que um casal assim dramático, muito apaixonado e, vamos dizer assim, até um casal crepusculizado, enfim, saiu aí um neologismo horroroso, né, mas enfim. E o legal desse casal é que ele te faz rir bastante, ele te mostra o porquê que ele tá acontecendo, né, os reencontros que eles têm, e ao mesmo tempo eles têm um cuidado um com o outro, assim, você vê a preocupação que ele tem com ela, quando ele retira até a peruca porque ela falava que incomodava, porque era pesado, mas as mulheres em Haru, as mulheres, né, nas casas de Kisen geralmente usavam, então assim, eles se cuidam, sem ter todo aquele drama de, ai meu Deus, você está prestes a morrer. Não, a gente vai se ajudando aqui e o que a gente pode fazer, a gente faz. E a gente curte os momentos que dá pra curtir. Embora o drama seja bem, assim, bem de ação. Tem algumas cenas em que a gente consegue perceber a amizade dos personagens, né? Tem algumas cenas mais agradáveis. E esse casal, ele consegue existir em todos os momentos. Ele não tá só naquela questão dramática, naquela coisa muito intensa. Ele se encaixa muito bem. Eu acho que foi um casal mais bem construído. Mas eu ainda tenho algumas críticas, porque eu acho que eu sou muito exigente com o negócio de romance, pelo amor de Deus. Ah, eu também sou, sabe? Eu não leio tanto, assim, romance adulto, sabe? Eu até leio, mas é uma coisa assim, nossa, a coisa é que eu mais gosto. Não, não é. Mas eu gosto, às vezes, é quando é muito bom. E eu acho esse tipo de casal em que tem... É não uma inocência, mas tem esse... não é respeito. É porque também é respeito, mas... Essa coisa de ambos terem essa expectativa entre si, eles darem um beijinho na hora, ai, outra. E de repente ela parece grávida, sabe? Então eles têm ali uma apreciação um pelo outro que é muito discreta, sabe? É muito respeitosa, é toda protocolar, sabe? E não é algo que é enfadonho pra eles, sabe? É muito natural pra eles, sabe? Ai. Então eu acho tão legal isso, sabe? Ah, eu também. Eu tinha esquecido que ela tinha ficado grávida no final, meu Deus. Sim. Olha aí, gente, altos spoilers. E olha que esse aí não foi Nenhum spoiler ah, mais spoiler. Você não foi o mais agressivo. O mais agressivo eu vou falar o final aqui, né? Que o Wilson e o Ro morrem também pateticamente, né? A gente já soltou esse pré-spoiler. Tá, eu acabei já falando o último tópico. É que eu ia falar, né, que as lutas, né, que o Rui e o Senhor fazem juntos contra exércitos, né, tem a síndrome do Dante do Devil May Cry, né, que é a síndrome do hack and slash, dois contra um exército. Mas são cenas também que ficam muito bonitas. A cena que o Rui acorda na guerra. Essa cena é muito boa, meu Deus do céu. É assim, são cenas que a jogada de câmera é em espaços amplos, a filmografia fica muito bonita. Embora você veja que ele tá lutando ali com muitos com um exército enorme, mas a filmografia, nossa. Tem uns 70 figurantes e nenhum vegetando. Tem figurante arrancando o braço um do outro, apunhalando o outro. É muito bom, muito bom. Gente, eu acho a imagem da série muito bonita, né? Eu acho o figurino muito legal. A fotografia da série é muito boa mesmo. Nossa, sensacional o ângulo, os personagens. Os atores que fazem os protagonistas fizeram um trabalho muito bom, mas todo mundo teve muito cuidado, assim, eu achei... Acho que tem um ou outro ator que eu falo que podia ter melhorado, mas assim, a galera que tava no principal teve uma atuação muito legal. A imagem ficou muito bonita, a trilha sonora ficou sensacional. O roteiro, apesar de tudo isso que a gente falou, ele guia bem usando os fatos históricos como um background. E o figurino, gente, eu sou muito fã de drama histórico, eu assisti muito drama histórico. Mas os figurinos de meu país estão muito, muito legais mesmo. Então é uma série que tem muitos pontos positivos, eu acho que vale muito a pena assistir. Você aprende um pouco da cultura coreana, você aprende sobre a história coreana e você faz isso de um jeito leve. É uma série que dá pra passar o tempo, dá pra se distrair, assim, quando você tá com a tarde livre. Não diga, você que foi o primeiro drama aí. Sim, sim. O figurino realmente é impecável, sabe? E que nem a Maria tava me falando antes da gente começar a gravar aqui, sobre... De novo, detalhes, a gente tá criticando, né, mas volta a elogiar, né, que coisa, né? Mas a atenção aos detalhes da série é tão grande que tem uma cena lá pro final da série, de um diálogo entre o Bang-won e o pai dele, que o pai dele aponta um arco pro Bang-won, ele tá possesso de raiva, é pro Bang-won, e ele mira no coque dele, né, e desfaz o coque dele com o tiro da flecha, sabe? Ele, os cabelos cai pelo ombro, sabe? E segundo o que a camarada me falou, desprender o cabelo de um homem ou mexer no cabelo de um homem era considerado algo desonroso, sabe? Era você falar que aquele homem não tinha honra, sabe? Então esses detalhes eu acho muito legais, sabe? Exatamente, porque os coreanos tinham esse cuidado com o cabelo, a representação da honra deles. Quando eles estavam num cargo mais alto, ou quando eles iam visitar alguém de cargo mais alto, eles costumavam prender, né? No dia a dia até eles usavam meio preso, assim, com a parte solta. Mas, assim, você mexer ou soltar o cabelo... Mexer no cabelo deles era mexer com a honra. E você soltar o cabelo de um homem coreano, principalmente nessa época, era você tirar a honra dele. Por isso que quando alguém ia ser preso nessa época e tava com o cabelo amarrado e era homem... A primeira coisa que o oficial falava era: solte seus cabelos e aceite sua sentença. Ou seja, assim, abra mão da sua honra e aceite seu crime. Então, na cena, se você não tem esse conhecimento dessa questão cultural, dessa questão da valorização que eles davam, você entende ali que, pô, o pai dele ficou com raiva, jogou no cabelo, parece que é uma provocação. Não deixa de ser uma provocação pra você. Você fala: olha, ficou nervoso, mirou no cabelo, queria apontar que podia mirar na cabeça. Faz um sentido pra você também. Mas quando você vê esse lado mais simbólico, você fala: caramba, ele tava ali na frente do pai, o pai dele falou: não, você não tem honra nenhuma pra tá falando isso pra mim, sabe? Então, são pequenos detalhes que, você percebendo ou não, você consegue curtir a série como um todo. Eu acho isso... Nossa, eu gosto. Eu sou muito, muito apreciadora dessa série. Apesar das as pequenas observações que a gente fez, quase nada. Sim, sim. E ainda é um topo cabelo, pra, de novo, é não virar o betacast cabelo. É, cabelo. A gente podia fazer vários betacasts dentro desse sistema. Tem uma cena que eu me lembrei agora, de quando o Bangon tá escoltando a esposa preferida do pai dele, que ele também perde o coque. Acertam ele e ele perde o coque. Ele fica um tempo com o cabelo solto. E ele tem uns takes que ele olha, assim, por cima. Não por cima, mas como é que eu vou falar isso? Ele olha por baixo, na verdade, do cabelo, sabe? É com um olhar meio sério. E quando ele entra no palácio, depois que o pai dele tomou o poder, ele tá de cabelo solto também. Sabe? Sim. Então eu achei isso interessante também. Não peguei tanto significado, porque ele tava entrando sem honra nessa nova etapa. Será isso? Eu não consegui assimilar muito bem isso, mas eu achei interessante, sabe? Pensando agora, depois, sabe? Se você for olhar pelo lado histórico, eu acho que é uma referência, sim. O que que acontece? Tem alguns nomes que são citados na série, mas que não são desenvolvidos. Inclusive, não tem nem atores para esses nomes. Ah, é verdade, verdade. Um deles é o Sambo. O que que acontece? Verdade. Esse cara, ele era... Esse cara, né? Falei assim, expressei uma figura histórica, meu Deus, eu serei apedrejada. Gente, não me cancelem, por favor. Bom, ele viveu. Ele morreu, ele era um humano que tinha provavelmente dor de barriga também, então ele era um cara, de fato. Exatamente, gente, não me cancele, foi na melhor das intenções, é igual o Roberto Carlos, esse cara é ele, entendeu? Mas ele era um erudito de muito respeito na Coreia por um tempo. Então, ele começou a chamar Goryeo, naquela época, eu não lembro o termo que ele falava, mas é como se fosse, assim, corrupto, era uma dinastia que já estava gasta para ele, sabe? E ele começou a traçar planos baseados, se não me engano, no confucionismo, para trazer uma nova nação. Isso quando o Banwu era ainda pequeno. E o Banwu teve vários mestres, mestres de espada, e o Sambon era do mestre aí da questão acadêmica dele. E ele pegou muito dessas ideias, e essas ideias começaram a crescer na Coreia, e o povo começou realmente a pensar que Goryeo, do jeito que tava, não tava dando mais, sabe? Só que a partir do momento que foi inflando, principalmente no pai do Banwu, essa ideia de começar uma nova nação, as pessoas que tinham contato com o Sambon, tinham muito respeito. E aí chegou um momento que as pessoas compraram as ideias do Sambon, mas foi um momento que o pai do Bon decidiu, não, a gente vai realmente se organizar, porque a gente vai realmente mudar o país, mas eu discordo de algumas ideias do Sambon. E aí muita gente, né, dizem, né, que ficou comentando de que pro país que o Sambon queria acontecer, o Sambon tinha que morrer. Porque o jeito que o pai do Bon queria era na força, ele era militar, então ele queria tomar. E o Sambon não era desse tipo, sabe? Ele uhum. idealizava muito. Era muito bonito o país que o Sambon queria, mas assim, não andava pra alcançar do jeito que ele queria, assim, com uma coisa quase que diplomática. Não ia acontecer. Mas ninguém tem coragem de matar o Sambon. E aí fica sempre aquelas coisas, né? Historicamente falando, ele tem que morrer pra isso acontecer, ele tem que morrer pra isso acontecer. E aí, quando ele pede pro Banwu escoltar a mulher dele, ele fala que quer estar se preparando pra fazer essa mudança na dinastia. E aí o Banwu se encarrega de matar o Sambon, sabe? Porque isso não iria acontecer. Sambon ia avisar o rei e não ia dar certo. E aí ele mata. E aí todo mundo age assim, daquele jeito. Oh, não acredito, mataram o Sambon. Que absurdo, meu Deus. Quem concorda com isso? Ele que idealizou esse novo país. E por trás falando, tipo, é agora, gente. Deu certo, tá liberado o caminho. Tanto que quando ele manda o Banwu buscar a esposa dele, alguém questiona, ah, mas o Banwu é o seu quinto filho? E ele fala assim, mas pra mim é como se fosse o primeiro. Porque o Banwu era o predileto. E aí, depois que ele mata e o pai dele realmente consegue tomar o poder, o pai dele quer dizer que ele não tem mais honra, porque ele matou na história, né, que ele tinha matado o Sambon. Ele matou o Sambon de um jeito muito cruel. É, então, o Ele Po... espancou o Samonga até a morte, né? Exatamente, com pedras e pauladas. Então, assim, foi muito cruel. Todo mundo se voltou e o pai dele quis agir como se ele não fosse condizente. Como se ninguém fosse condizente, sabe? Tanto que na série, o Bon-Wu fala algumas vezes que todo mundo sabia que era algo que tinha que ser feito, mas ninguém queria fazer. E aí ele fala, olha, você matou o Sambon pra esse novo país acontecer, mas esse novo país foi idealizado pelo Sambon. Então você acha que você tinha que fazer parte desse novo país? E aí o pai dele começa a afastar ele, com a desculpa, né, historicamente, de que ele matou o Sambon e que ele não concordava com isso. Mas tem alguns historiadores, ó, gente, errando aqui, alguns historiadores, que dizem que, na verdade, é porque ele tinha conseguido o poder e ele queria ter um outro filho predileto, no caso, caçula, porque ele tendo um novo filho predileto que era caçula, ele teria mais tempo até esse filho assumir o poder. Então, ele era mais tempo no trono. Então, dizem que, na verdade, ele matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Ele conseguiu fingir que não era condizente com a atitude do Bon-Wu e conseguiu garantir mais tempo no poder. Então, dizem que, realmente, quando esse novo país começou, o Bon-Wu, pela população, ele era muito desprezado. Então, a série, eu acho que ela quis trazer isso, né, pro espectador. Foi uma pequena referência, mas era uma coisa que ela não se importou tanto em deixar essa mensagem clara. Muitas coisas eu percebo que meu país sabe que já foram bem trabalhadas em outros dramas. E ele fala, olha, eu posso fazer referência para quem tá assistindo meu país e não tem assistido as outras séries, não ficarem perdidos, mas eu não vou aprofundar. Porque já tiveram outras séries que aprofundaram, eu vou trabalhar com o que não foi trabalhado. Então, sim, sim. Eu acho que traz uma referência muito isso que você falou, sabe? Como se o Bon-Wu não tivesse digno ali, sabe? E o Bon-Wu é um personagem muito intrigante, assim, você fala. Eu achei isso que você falou sensacional, porque agora pra mim faz todo sentido. Ele entrar lá, acho que é meio solto. Porque só o assassinato do Sambong já tirou a honra dele, sabe? Não é que ele duelou com o Sambong e o Sambong morreu. Ele matou ele. Ele matou ele até a morte, sabe? É uma coisa muito brutal. Exato. Sabe? E, nossa, agora eu achei. Agora pra mim fechou perfeitamente, sabe? Demais, cara. Valeu, tipo, verdade. De nada, a gente querendo saber algumas coisinhas de história coreana, estamos aqui. Olha só. Mas, assim, a história, mesmo não desenvolvendo alguns pontos pro leitor, pro telespectador, olha só o lado beta falando, né? Eu acho que ela conseguiu passar o que ela queria de fatos históricos. Eu acho que ela conseguiu mostrar pro público o que aconteceu, como, né, saiu de Gore e chegou em Joseon. Como? Você fala, não, foi com o general. Pronto, você responde. E o que isso fez pro país? Ah, no palácio tinha uma disputa, né? O filho mais novo do novo rei tinha muito medo do Bon-Wu, tadinho. Aquele menino cresceu traumatizado, com certeza. Aquele moleque cresceu usando fralda. Com certeza. Porque quando o Bon-Wu aparecia, ele certamente... Ele queria ficar na saia da mãe, tanto que o pessoal comenta, tipo, o príncipe herdeiro não tem que ficar usando a saia da mãe, o hanbok, pra se proteger. O que aconteceu lá, que era essa disputa do poder, e ao mesmo tempo mostra bastante do sofrimento das pessoas, sabe? Eu acho que a gente consegue ver três camadas aí, da nobreza, lá dentro do palácio, com essa disputa do Bon-Wu, dos príncipes. A gente consegue ver da população mais pobre, que é representada pelo Wi, que teve que ir pra guerra, que teve que lutar, que não tinha o que comer. E a gente consegue ver da classe ali, meio intermediária, que era onde o Nam-soo-hu conseguia andar, né, que eram os nobres, os ministros querendo se manter, mesmo com a mudança do rei, e ao mesmo tempo uma classe um pouquinho mais baixa do que esse, porque ele era bastardo. Então a gente consegue dar uma vislumbrada em várias camadas, assim, o que aconteceu nessa época na sociedade coreana. Eu acho que era uma coisa que a série queria mostrar, mas ela não queria pesar nisso, ela não queria ser pesada, então ela consegue usar o recurso da motivação dos personagens como um grande guia, né, pra ir direcionando. E eu acho que no objetivo geral da série ela foi bem sucedida, assim. Claro, algumas coisinhas eu substituiria, botaria os chusens no lugar dos romances, mas no geral eu acho que a série conseguiu cumprir o que ela se propôs a princípio. Eu consigo enxergar, tirando os romances que ela propôs fazer, não rolou. De jeito nenhum. Ah, eu concordo também. Acho que a série fechou legal. Apesar que, eu sinceramente, acho que eles deveriam ter feito um pouco como Narcos fez. Ok, outro formato, outro tipo de série, outra abordagem, mas Narcos fez como? Eles fizeram a série inicialmente de uma forma que fechava em uma temporada. Aí fizeram uma segunda temporada. Certo. Terminou a série. E depois eles fizeram Narcos México, né? Que é a história depois que o Pablo Escobar já morreu, que é com o cartel de Sinaloa, do México, sabe? Uhum. E então eles continuaram desenvolvendo a história com personagens que já haviam. Eu acho que essa produção super dava uma série com o Bão-On, por exemplo, sabe? Ah, com certeza. Eu acho que eles não vão tentar apostar em uma série pro Bão-On. Ah, já tava errando. Bão-On. Justamente porque tem Six Flying Dragons. Sim, e sim. Six Flying Dragons é uma série também sagu, de 50 episódios. É uma série que foi justamente pensando nesse personagem, até onde eu pesquisei. Eles falaram, nossa, o Bão-On é um personagem muito controverso. Vamos ver o que ele fez na história e vamos mostrar pro pessoal o que ele fez na história. E eu não sinto que a série, eu gostei disso, porque eu não senti que a série tentou justificar uma das duas opiniões que a gente tem predominantes sobre o Bão-On, né? Que era ele estrategista ou ele sanguinário. Ela vai trazendo fatos históricos. E aí ela vai fazendo, ó. Aqui ele fez isso, aí você pensa, sanguinário. Total. Aqui ele fez isso, estrategista. Então ela vai trazendo fatos e ela não se preocupa em ser didática com você, sabe? Ela até traz algumas coisas pra dar uma aliviada, mas assim, ela não quer ser didática. Ela tem um fato aqui, se tem um fato 5 anos depois, ela pula 5 anos. Meu país, alguns fatos tem um tempo, né? Tem até um flashback de 10 anos atrás, você vê no começo, né, Lucas? E ela se preocupa em preencher esses 10 anos, não mostrando dia a dia, claro. Mas assim, olha, nesses 10 anos eles se separaram, foram pra guerra, e aí eles voltaram diferente, porque, né, o Wee voltou da guerra, e o Nansohu tava perto do rei, porque ele foi crescendo. Então assim, ele dá uma preenchida pra você. O Six Flying Dragons não se preocupa de fazer isso. A gente tem um fato histórico que conta o Bão-On com 5 anos, e a gente tem um com 7. Problema que aconteceu no 6, eu não vou inventar. E aí, ela ficou muito premiada por ser uma história, uma série que trata muito bem da realidade, muito fatídica, os coreanos gostam muito, a questão histórica foi muito pesquisada, foi mais de anos de pesquisa. Então, é uma série que se prendeu muito em desenvolver o Bão-On e algumas outras figuras que são citadas ao lado do Bão-On na época, né? Então, eu acho que o meu eu não vejo nenhum drama depois disso. O Bão-On caiu um pouquinho de participação em dramas históricos. Até então ele era muito, parecia muito, sabe, às vezes como personagem igual no meu país, que não é protagonista, mas chama muita atenção, às vezes até como protagonista. Mas depois que Six Flying Dragons jogou as cartas na mesa, eu senti que a produção de drama coreano ficou assim, pô, eu não tenho mais o que falar, sabe? Ou então eu não vou querer falar porque vão me comparar com Six Flying Dragons, porque o pessoal compara sempre quando fala de Bão-On dessa série, sempre fala de Six Flying. Então assim, gente, episódio para um próximo BetaCast. Caso vocês queiram ver, quem sabe um dia aconteça. Mas eu acho que é por isso que não teve uma segunda temporada. Mas eu acho que dava pra fazer uma segunda temporada de Meu País, por exemplo, falando do Sejong, que é o filho do Bão-On. Que foi quem criou o Hangul. Então, não vejo, nunca assisti um drama que fala do Sejong. E, gente, agorinha foi Hangul Nal, foi dia do Hangul. Então, assim, é o dia da criação do alfabeto. Porque até então os coreanos falavam coreano, mas escreviam usando os caracteres chineses. Então era muito difícil. E o Sejong, que é o filho do Bão-On, criou o alfabeto, né? Tem alguns registros históricos que quem começou os esboços, né, foi o Bão-On, né? Ele contribuiu. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas quem instituiu o coreano na Coreia foi, né, escrito, foi o filho dele. Então acho que o meu país poderia trazer o Sejong, que inclusive tem uma estátua enorme na Coreia do Sul do Sejong, e eu estudo, por exemplo, no Sejong Hakdan, que é o Instituto Sejong. Então sempre que você tá falando de cultura e de ensino de coreano, tá sempre alguma coisa, tem o nome do Sejong no meio, inclusive ele é muito respeitado por toda essa contribuição que ele fez aí pra educação coreana. Então acho que dava pra eles irem nesse outro personagem, já que eles não querem tentar enfrentar, ninguém parece, né, nenhuma emissora parece querer tentar enfrentar Six Flying Dragons. É, mas esse seria o nosso mundo do fanservice ideal, né? É. Mas é engraçado como os grandes impérios, eles começam com um rei violento, super conquistador, e terminam com um filho que é meio fraco, sabe? E os que duram são quando o pai é que nem o Bamon mesmo, um homem disposto a sujar as mãos, né? Como o Bamon sujou muito na série, né? E que tem um filho que é um apaziguador, sabe? Às vezes é um intelectual, uma pessoa mais ligada à cultura, sabe? Aqui no Brasil teve um exemplo disso. O Dom Pedro I era um cara meio obtuso até, sabe? Ele era um rei guerreiro fora de tempo, sabe? E o Dom Pedro II não. Eu acho que eu chamei o Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? mas o Dom Pedro II não, sabe? Ele era um nerdão, vamos dizer assim, sabe? Era uma pessoa muito mais ligada à leitura, à introspecção, sabe? A pensar as coisas, sabe? Ao contrário do pai dele, sabe? Com certeza. E o Bang-woo ficou, assim, o Sejong chegou a reinar, né, assumiu o trono, mas o Bang-woo ficou responsável pela parte militar, né, o Ministério de Guerra, e ficou sobre os cuidados dele, então... E por isso que ninguém mexia com o filhinho, né, porque senão o pai ia lá e cacetava. Exatamente, então acho que todo mundo, não vou generalizar, não tava lá, gente, de novo... mas você vê muito o pessoal retratar o Sejong como aquela pessoa que buscava ter informações do povo, que queria saber o porquê que o povo não sabia ler. O pessoal fala do Sejong como uma pessoa muito voltada pro povo, enquanto falam do Bang-woo, e independente de achar ele estrategista ou sanguinário, uma pessoa muito voltada ao poder, ao Estado, sabe? Tipo, aqui é meu território, aqui é o que mando, de estabelecer poderes e de, assim, solidificar, por exemplo, essa nova dinastia que a gente tinha, que era Joseon. Enquanto o Sejong é mais como aquele, tá, e o povo que tá aqui dentro? Eu tenho que conseguir mantê-los aqui, eu tenho que ter um porquê de reinar. Então, assim, algumas pessoas, alguns historiadores até já vi falar que teve gente que não queria provocar o Sejong porque tinha medo dele virar um Bang-woo, se ele fosse contrariado. Mas acho que tem muito essa figura do Bang-woo ter deixado o Sejong, né, fazer o Hangul e trabalhar mais nessa parte social, enquanto ele ainda continuava ali com o poder militar, mantendo o Estado forte, mantendo o Estado como um Estado, sabe? Então acho que por um tempo essa forma de reinado, eu imagino que tenha sido muito produtiva para a Coreia, porque o Bang-woo, querendo ou não, ele marcou muito, ele se auto-firmou e firmou o Joseon, assim, né? Conseguiu reafirmar essa nova dinastia, e o Sejong conseguiu deixar aí um legado que até hoje é usado, que é o Hangul, que eu não consigo ler romanizado, se não foi Hangul. Então, imagino se eu que estudo coreano, quando eu vejo uma coisa romanizada, e não só eu, gente, as pessoas que estão na minha turma, hoje em dia eu sou na última turma que está aberta, ainda não é o último nível de coreano, mas é a última turma aberta, é o nível mais elevado que tem no Sejong Hakdan, e ninguém sabe ler romanizado. Por quê? Porque a escrita é diferente da fala. Então imagina o pessoal naquela época que falava uma coisa e escrevia em chinês. O romanizado ainda dizem que tem lógica, que é próximo ao som. O chinês não tinha essa proximidade do som. Então, eu imagino que foi bem sofrido pro pessoal. Eu acho engraçado quando a gente quer romanizar alguma língua muito distante, começa a encher a palavra de consoante. Já percebeu isso? Sim! E chega a um nível em algumas línguas, tipo, do leste europeu, que fica infalável, impossível pronunciar. Eu não leio. E, por exemplo, o Hui, o nome dele, em coreano, se você fosse escrever, você usa o Hyot, que é como se fosse o H, o U e o I. Hui. E aí, se você for ver a romanização, tem um W no meio. Você fala, o quê? E, nossa, eu nesse BetaCast mostrei a minha capacidade de não só ler, mas como falar coreano. Eu mostrei que o meu coreano CCAA, né? Oh, não, muito arreçoio. The books on the table, né? Só que não. E... o Sonhu, que a gente falou também muito, é o xia, então é como se fosse o S, o O e o N, então son, son. E aí eles colocam um E no meio, então assim, a romanização não faz sentido pra mim. Gastando, gastando. Ah, nieo, chanunkina, marheyo. Gastando em coreano. Eu falei que eu não falei nada, que eu só tava falando. Ah, não, que nada, eu só tava falando aí algumas coisinhas. Olha só. É, não sei, assim, se a gente tiver deixado passar alguma coisa, caso vocês interajam com a gente também, BetaCast tá aqui. Não concordem com alguma coisa, falem aí, tragam novas críticas. Às vezes a gente deixou passar alguma coisa, vai que a gente faz um plus. Sim. Mas eu acho que a gente pode avaliar. Eu acho que a gente falou, tipo, as coisas que chamaram mais a nossa atenção, sabe? Então nós fomos aqui completamente orientados pelas nossas paixões. E decepções, né? Totalmente parciais. Mas é isso. E aí? Camarada, vou começar por você, camarada, que não assistiu nenhum drama antes desse, tá se tornando aí um futuro, como o pessoal diz, dorameiro. E aí, o que que você finaliza aí a série, avaliando, dando sua nota, se eu recomendo, não recomendo, assistiria de novo, não assistiria de novo, abra tudo, ninguém vai te cancelar, tá tudo certo. Olha, a minha nota, não como dorameiro, mas como cinéfilo safado como que eu sou, seria 8,5, porque, na minha opinião, a série, de novo, ela tem esse apego aos detalhes que eu acho muito legal, e tem muito poucos pontos negativos. O principal deles é o roteiro muito invasivo. Mas de resto, eu acho que não são coisas que comprometem muito a narrativa. Tanto que o final, ele, você aceita ele, sabe? O plot twist final, você se choca e você aceita ele. Então, essa aceitação é um sinal de que as coisas foram feitas de uma forma boa, sabe? O fluxo correu de uma forma correta. Então, na minha opinião, eu recomendo sim, inclusive eu já recomendei pra um casal de amigos meus, que foi o que me emprestou a conta da Netflix pra eu ver. Você recomendou? Mas você falou, olha, eu recomendei pra eles. Porque eles gostam muito de ver coisinhas juntos, e eu acho que essa é uma série boa pra eles verem juntos. Então, Red e Race, se vocês estiverem vendo esse BetaCast, vejam essa série de novo, Meu País, tá? É muito boa essa série. Só foi possível graças a vocês. Exatamente. E eu reveria, assim, não sei se agora eu veria de novo, mas um futuro a médio ou próximo, acho que eu veria de novo, sim. Minha vez, né? Eu acho que eu dou eu vou dar um pouquinho mais. Acho que eu vou dar uns 8,9. Por conta desse cuidado, de tudo que o Lucas falou, né? Dessa construção do enredo ser uma construção que te faz aceitar as coisas que acontecem, te explicar de um jeito, às vezes, não muito profundo, mas te explicar, te situar no âmbito, na cronologia do que tá acontecendo. Da caracterização dos personagens, embora o Nam-soo-hu ainda tenha aqueles conflitos que te deixem um pouco intrigada, a gente entende as motivações dele, a gente entende as motivações do Hui, a gente entende as motivações da Hui-jae, a gente entende tudo, as pessoas, a gente entende porque o Hui conseguiu um aliado, que era o cara que conhecia o pai dele. Então, assim, a série, ela dá alguns motivos e ele justifica pra você, eles são capazes de justificar. No entanto, a série também deixa de trabalhar alguns pontos, né? Por exemplo, o Shur Sense pra mim é o maior desperdício de oportunidade que a série teve. Algumas coisas, né, ficam um pouco rasas o desenvolvimento. Mas, no geral, a série cumpre com o objetivo, que é retratar um pouco de toda essa turbulência que a Coreia passou. Crescer, né, e os personagens começam na série com pouca influência, assim, no núcleo de poder, e eles vão se aproximando. Então, acho que a série, né, teve esses cuidados. Teve atenção com o roteiro, com a filmagem, e principalmente com essa questão cultural de pequenas pegadas que ela faz e que ela transcreve, que me fazem levar a 8.9. Mas, em compensação, teve muitas vezes que o personagem podia morrer e não morreu, porque a série não quis. Então, assim, tem seus prós e contras. Eu acho que tem mais prós do que contras. Por isso que eu recomendo. É uma série que eu recomendo, inclusive, pra quem não é acostumado a assistir drama. O Lucas é minha prova viva. Porque apesar de ser longo, porque dramas são longos, ela é uma série que te envolve, não no começo. E é uma coisa que... Vou fazer uma pequena parêntese aqui, gente. A maioria dos dramas que eu gosto muito, eu não me apego nele no primeiro episódio, porque é aquela coisa de deixa eu te ambientar, deixa eu te mostrar quem são os personagens e o que pode acontecer a partir disso. E aí é aquela série que no primeiro episódio ele me faz um plano geral que eu olho e falo, vamos ver no que vai dar? Pode dar muitas coisas aqui. E aí eu vou muitas vezes gostando do que vai acontecendo e eu fico. Essa série que me prendem no começo, logo no primeiro episódio, são séries que me decepcionam. A noiva de The Beck aí tá mó prova. Quarto episódio pra frente foi decepção. Então, assim, ela não te prende tanto no começo, mas ela te entretém. Então, é uma série que eu recomendo pra quem tá começando. Ela não é muito pesada, ela não tem muita... A legenda consegue ser bem traduzida, tudo em português. Tem série que tem alguns termos que tem que ficar em coreano. Então, é uma série que eu recomendo, inclusive pra quem tem experiência com drama, como pra quem não tem, já reassisti por conta da collab, que é a nova fanfic. Provavelmente vou ver novamente, mas... É uma série que eu gosto bastante, então eu acho que eu fecho em 8.9 mesmo. Mas ela é bem avaliada aí na internet e tudo. Eu acho que é uma série... Foi uma boa experiência, eu curti poder gravar esse BetaCast. Eu também, como eu falei, eu sou novato, né, no mundo dos dramas, e começar com essa série foi muito bom, e como sempre é muito bom conversar com a camarada Maria, a camarada Quiet Little Reader, que nick bonito esse. E poxa, obrigado por me chamar pra esse BetaCast. Eu ando sendo aí sidekick em vários BetaCasts. Que nada, que você foi protagonista. Quase que um papo é pra toda obra, né? Mas estamos aí sempre para que os amigos precisarem. E é isso. Eu que agradeço por ter topado esse convite, principalmente por, né, ser uma coisa que a gente ia conversar sobre uma série que é coreana, você nunca ter assistido. Saiba que você agregou muito, eu acho muito bacana as suas observações históricas, eu gostei também, porque esse episódio tem a questão que a gente conseguiu passar para esses nossos caros ouvintes, a visão de quem já está um pouquinho acostumado, como de quem é um público que vai pegar pela primeira vez. Então você enriqueceu muito o nosso bate-papo, então eu gostei muito, muito obrigada mesmo. E aí, caros ouvintes, quem sabe a gente não cria depois aí um quadro, né, de analisando dramas, a gente traga mais alguns aí pra vocês, espero que tenha sido proveitoso. Eu também espero, eu gostei, eu ri, eu não tive vontade de chorar vendo a série. Eu gostei, eu ri com a morte da Yeon. Puxada pelo pé e apunhalada. Pelo pé, gente, pelo pé. Meu Deus do céu. Episódio 10, gente, caso vocês queiram ver essa cena, porque ele riu, mas eu fiquei indignada. Porque eu fiquei, não, gente, resolve as coisas aqui. Tem que resolver. O cara puxa o pezinho da menina, gente, o pezinho. Podia ser o pulso. Não, é o pezinho. Ai, gente, então. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, mas nos acompanhe também no Megafone, Spotify, Tumblr e na página da Liga no Face. né? É hora do merchan tradicional, né, minha gente? Porque eu já fiz o meu. Então, não se esqueçam de dar uma olhada nas nossas redes sociais, também no blog da Liga, o vlog da Liga, no YouTube e principalmente nos nossos próximos episódios do BetaCast, que ficam disponíveis em 3 plataformas: Spotify, Deezer e Megafono.